confessar pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso. Eu defenso justo e fiel, de ti eu preciso. Estou perdido, encontrarás, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Oh, ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor. De ti eu preciso.